nos clássicos e sofrências com Edu e Maraial. Aduílio Mendes. Seja bem-vindo. Uma honra cantar com vocês, tá? A honra é toda nossa. Obrigado. Vamos embora. Obrigado pelo convite. Por amor, faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Tem as mães. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento um vendaval, topo qualquer parada. Uou, uou, uou. Boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. Eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. Eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Esqueça até de mim, é tu e Maraial. Cante pra mim, diga aí, diga lá. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Aduílio Mendes. Que massa. Obrigado, querido.